Ei moça, quando eu te vi eu não consegui entender. Tu é o doce da minha rave, a razão do meu viver. Você desarma qualquer bandido armado, você faz qualquer playboy se tornar um favelado. Quando Deus desenhou a mulher, era você, eu daria outra costela só pra Deus te refazer. Sentir seu beijo molhado, seu corpo esculpido, sua voz doce atravessava meus tímpanos. Nossos corpos combinam, os opostos se atraem. É tipo pele e alma de outras vidas atrás. E quando eu tô com ela, naquele corpo a corpo, só resta eu dizer: cê tá doido? Você desarma qualquer bandido armado, você faz qualquer playboy se tornar um favelado. Eu daria outra costela só pra Deus te refazer. Me conheceu agora e já parece que eu amo você. Você desarma qualquer bandido armado, você faz qualquer playboy se tornar um favelado. Eu daria outra costela só pra Deus te refazer. Me conheceu agora e já parece que eu amo você. Anania, cê é louco fazer música pra mulher na tua primeira falha. Tua mina vai dar no pé, tu vai pagar é mico. Rap love, isso não rola, vou deixar de ser fã, excluir suas músicas agora. Canto com sentimento, quem disse que vou dar falha? Pode deixar de ser fã, porque ela é coisa rara. Foi amor à primeira vista, essa personagem do meu sonho. Eu vi minha alma gêmea e me deparei risonho. A moça chegou causando, fez meu coração parar, provocando turbulência que nem consigo explicar. E se eu tô amando, eu sei que vão falar. Meu amor é lalaiá. Você desarma qualquer bandido armado, você faz qualquer playboy se tornar um favelado. Eu daria outra costela só pra Deus te refazer. Me conheceu agora e já parece que eu amo você. Você desarma qualquer bandido armado, você faz qualquer playboy se tornar um favelado. Eu daria outra costela só pra Deus te refazer. Me conheceu agora e já parece que eu amo você. Ela é meu moranguinho, ela é a cereja do meu bolo. Ela é a razão da minha vida, eu sou o trigo, ela é o joio. Não somos óleo e água, somos tipo carne e unha. E nesse eclipse eu sou o sol, ela é a lua.